Plus 1. O Desidrate Plus 1, com capacidade para até 150 metros cúbicos, é o campeão de vendas da Thermomatic. É um equipamento compacto, que tem o melhor custo-benefício e que pode ser usado tanto em residências como em comércios. Em seu painel, é possível controlar a umidade relativa na ordem de 50%, considerada ideal para nós, seres humanos. Com essa umidade relativa, mais de 90% das espécies de fungos e ácaros não conseguiriam se desenvolver. Cuide da saúde da sua família. Qualidade de vida é respirar um ar saudável.